vento 040 graus, 02 nós. Autorizado ali ainda, colada 1-0, tá 3-0. Passa nível 130, Recife, em 1251, bom dia. 251, obrigado, bom dia. Estamos com 1-8 a bordo, 18 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, Fernando Garo. 0021, ataque atrasado, Fátio, Juliette, Alfa, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no 0, gol 1021. Até o ponto espera da 10, chamará pronto, 7-1-0-2-1. Decolou 05, chama agora o controle 1 no 9 decimal 8, senhor. Bom voo. 3098, boa. Tudo em Salvador, aumento do dia 3601, decolado da El Leda. Keitan 3601, assine o código na posição normal 5532, prossiga conforme autorizado. Tá funcionando. Da El para 3601? 3601, afirmo. Da El. Certo, agora é 3601, responde. 3601, afirmo contato radar na reta de decolagem, vigilante. 3601. Posso pegar da 10, tá pronto, no 021. Colo 021, linha decola, pistão no 0, vento 040 graus, 02 nós. A linha da 10 e decola, 021. No 021, decolou 10, chame agora o controle em 199, decimal 8, senhor Longo. 198, bom dia. Controle Salvador, gol 10021, bom dia. Bom dia, no 021, vigilância para ser conforme autorizado. Como autorizado, no 021. Obrigado, bom dia, tá 3601. Salvador, o gol 1021 vai manter a prova 200 por 15 milhas para evitar a formação. Tente 1021. 25 Uno, bom dia. Salvador é 4177.